minha cidade. O rio da minha cidade era feito de guano e cheirava mal. Quando a fábrica despejava em reciclagem industrial os seus intestinos, as crianças da minha cidade, que então era apenas vila, tomavam um banho no rio que era feito de guano e divertiam-se correndo para o mar como a água guano do rio. A areia das margens do rio da minha cidade, que então era vila, e por vezes cheirava mal, por causa do guano industrial, era branca creme, como as areias da costa de Portugal continental. Uma criança da minha cidade, que então era vila, viajou para um outro Portugal não continental, onde o espermatozoide que lhe deu origem tinha nascido algumas décadas antes. Surpreendido, ficou com a cor de algumas das areias que encontrou em sítios sem guano, nem fábricas, nem outras crianças. Com exceção da recordação da criança que alojou o espermatozoide que lhe deu origem, foi mais ou menos por essa altura que começou a duvidar que o rio da sua cidade, então vila, fosse o rio mais lindo do planeta, apesar do guano e das crianças e da areia com cor branca creme que acomoda as margens quando ele viaja para o mar. Mas continuou a gostar de poesia. Da imaginação dos monstros. Da imaginação dos monstros. Entre muros arquitetónicos de sonhos submersos, aladas bestas furiosíssimas nos ameaçam, perpetuando a ilógica insônia dos dias vastos. Traduzimos em palavras imagens opacas e dor em gestos bruscos de pesadelo. O céu é o limite da imaginação dos monstros. A saliva dos visionários transborda de musgo, com memórias celibatárias, ressoam desejos, amanhecendo no linho de lençóis encharcados, gargarejando o vinho de vésperas difíceis, com sangue misturado do avesso. O mar é o limite do delírio dos amantes. Os vagabundos das ervanárias destroem abismos, falsos cupidos imaginários bebem chá de hibisco. Nas madrugadas líquidas de flores pisadas, chegam navios repletos de virgens despidas, cabelos esvoaçando mil sorrisos. O sal é o limite da secura dos poetas. A palmeira genealógica dos assassinos larga varas e folhas fúnebres sobre esta praia, transfigurando as criaturas falantes, como se de megafones negros se tratassem, ou vulcões óbvios de paralisia. O ruído é o limite da ternura dos imbecis.